Alternativos y populares. Comunitarios, alternativos y populares. Yo creo que lo más importante es reflejar un problema político, pero con sentido artístico. Si tú dejas de lado el sentido artístico, tu película te queda mal. Tienes que filmar la sociedad y sus problemas sociales, políticos, ideológicos, pero desde el punto de vista de un poeta. Si no lo haces con sentido cinematográfico, te queda un panfleto o una película que va a durar muy poco tiempo. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Yo no sé si decir buenas noches o buenas noches. Hoy comenzamos el programa escuchando Monólogo al pie del olvido de Nación Zumbí, esa gran banda generadora de todo un movimiento cultural en Pernambuco, y las palabras del Che Guevara, que nos dice y nos sigue diciendo que no hay países aislados, no hay realidades aisladas. Por eso hoy establecemos comunicación con un compañero, Giovanni Alves, profesor de Sociología de la Universidad Nacional del Estado de San Pablo, campus de Marilia, profesor de los programas de posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad de San Pablo, doctorado en Ciencias Sociales en UNICAMP, y bueno, una serie de... nos pasaremos el programa entero hablando sobre los títulos y los trabajos de Giovanni Alves, que creo que está en línea. ¿Estás en línea, Giovanni? Boa noite a todos, boa noite a você, Luiz. É para mim uma satisfação estar falando com vocês. La verdad que es un placer enorme tenerte con nosotros a través de la comunicación telefónica. Esperemos algún día conocernos allá por San Pablo o por aquí por Buenos Aires. Sí, claro. Giovanni, nosotros estamos particularmente preocupados por la situación que está pasando el pueblo brasileño en estos momentos. Nos gustaría que antes de comenzar a hablar sobre los temas que nos ocupan directamente y sobre los cuales trabajás vos, que nos comentaras cuál es la situación en estos momentos en San Pablo y en Brasil en general. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? ¿Cuál es la situación en la cual se encuentran? Sí, lo que está pasando en Brasil existe puntos de semelhanzas con lo que está acontecendo en Argentina. Na verdade, nós temos um desgaste muito acelerado das políticas neoliberais no Brasil. A situação do Brasil é pior, porque no caso do Brasil, este governo, o governo Temer, foi produto de um golpe de Estado. O que é diferente no caso da Argentina é que Macri foi eleito pelo voto popular. Uhum. O que é que há de comum? O que há de comum é que o neoliberalismo ele é insustentável em qualquer país do mundo. Porque, no caso do Brasil, o que nós temos assistido é o aumento, o aumento da pobreza extrema, da pobreza absoluta, é o desmonte dos serviços públicos, né? Uhum. E também o desgaste, a desmoralização das instituições, dos poderes da República. No caso, o que isso é muito preocupante, no caso do parlamento e do poder judiciário. Eu, particularmente, que acompanho a situação política e discuto e penso há muitos e muitos anos, eu nunca vi uma situação tão difícil para o povo brasileiro, porque eu não vejo perspectiva do Brasil retomar o caminho da democracia sem uma refundação das instituições do poder do Estado, no caso, na Assembleia Constituinte. Agora, o Brasil, nós tivemos uma greve de caminhoneiros que dobrou o governo Temer, quer dizer, o governo Temer foi obrigado a atender as reivindicações dos caminhoneiros, mas qual foi o preço? O preço foi cortar mais os gastos com educação, com saúde, com infraestrutura, enfim, aprofundar mais as contradições do modelo neoliberal. Então, o Brasil ele vive uma situação de uma profunda incerteza, embora tenhamos eleições, espero, né, não é certo, mas existe a possibilidade, sim, é possível de termos eleição para presidente agora em outubro, mas numa situação muito estranha, porque o candidato que está na frente das pesquisas com amplas margens de votos está preso em Curitiba, né? Lula. Uhum. Né? Lula está preso e o PT continua mantendo a candidatura. Então, isso é só um exemplo para mostrar a nossa situação de incerteza política, né, de estagnação econômica por conta das políticas adotadas por Temer, né, e também de uma inquietação social que tende a crescer nas camadas médias, né, nas camadas populares há mais tempo. Nós temos essa inquietação, mas nós sabemos que quando a inquietação social ela chega nas camadas médias, aí a situação fica muito complicada. No caso do Brasil, isso não sei como é no caso da Argentina, uhum, mas aqui as camadas médias estão muito inquietas e se polarizando ideologicamente, tanto que a direita não tem candidatos para as próximas eleições, uma candidatura competitiva, né? E os dois únicos candidatos competitivos com bastante voto, um está preso e o outro é um fascista, que é o Jair Bolsonaro. Só para você ver que situação bizarra, né, vive o Brasil. Giovanni, hoy leía una serie de artículos publicados en la página rebelión.org vinculados a Brasil, donde decía Ricardo Antunes que él caracterizaba la huelga de los camioneros como una especie, por un lado, de huelga y por el otro lado, de lockout, porque muchos de los camioneros son propietarios de sus propios camiones. Así que era una medida, digamos, de naturaleza confusa. Inclusive la organización y la gremiación de los camioneros no es como en el caso de Argentina, donde hay una central de trabajadores camioneros centralizada. En Brasil no es así, creo, ¿no? Sí, los camioneros es una categoría social, es una categoría, ella es compleja porque ella es constituida por empresarios, pequeños y medios empresarios, mas também por trabalhadores que, por conta própria, que prestam serviço, que tem todo o ideário de classe média. Uhum. Né? Esses trabalhadores não se identificam como trabalhadores. Essa categoria, não é só no Brasil, ela tem traços de direita. Então, na verdade, é uma categoria de empresários e de trabalhadores. A representação sindical dessa categoria, como muitos sindicatos no Brasil, é uma representação mafiosa. é uma burocracia sindical que muitas vezes apenas manipula a base de acordo com os interesses políticos do empresariado. Isso é uma grande questão, porque esses trabalhadores que muitas vezes não têm uma clareza dos seus interesses de classe, eles, diante dessa manipulação, eles tendem a se compor com esses setores, né, que fazem, que comandam e que direcionam para políticas corporativistas, políticas neoliberais, liberais, e com demandas absurdas. Por exemplo, você tinha bandeiras de luta que era, por exemplo, privatizar a Petrobras para poder reduzir preços da gasolina. O que isso aí é uma total estupidez, porque o que está acontecendo com a Petrobras é exatamente uma política de preços que é favorável ao mercado. Então, você tem interesses muito obscuros nessa greve. Interesses que tentam, ao mesmo tempo que fragilizar o governo Temer, né, para, inclusive, a queda do governo Temer pode ser, inclusive, um ardil para adiar as eleições. Surge um governo interino, que essa é a grande incógnita, né? Como é que a direita vai se posicionar diante de um cenário onde pode perder o governo, né? Eu me pergunto, se eles chegaram pelo golpe, se eles vão aceitar que o voto popular os tire do governo? Essa é uma grande questão. O que é diferente da Argentina? Quer dizer, o Brasil ele sofre uma fratura no processo democrático, e isso abre essas incertezas. Então, alguns interesses de direita querem a desestabilização, a queda do governo Temer, né? E evidentemente o prosseguimento dessas políticas de desmonte da nação, né? No caso, a entrega do pré-sal, a privatização da Petrobras, a venda da Eletrobras, que é uma distribuidora de energia elétrica. Uhum. Né, isso é um processo que o governo Temer tem implementado, mas Temer não é mais confiável para as classes dominantes. Por quê? Porque está muito desgastado popularmente. Temer está numa situação muito difícil e é incerto que ele consiga chegar até o final do ano. Mas se ele não chegar até o final do ano, o que é que vai significar? Uhum. Essa é a questão, né, que está aberta. Giovanni, em estas horas, em estos dias, aqui na Argentina, o presidente Macri hizo referência a un proyecto o un plan de reestructuración de las Fuerzas Armadas aquí. Inclusive se está hablando de que el gobierno habría efectuado compras en secreto de armamento a los Estados Unidos, a Israel, a otros países. ¿Cuál es la situación de las Fuerzas Armadas en Brasil en estos momentos? ¿Cómo se habló de una posibilidad de un golpe jurídico militar? ¿Cómo ves la situación de las Fuerzas Armadas? La cuestión militar en Brasil é uma questão mais específica. As Forças Armadas, elas estão divididas. Evidentemente, os setores, vamos dizer, explicitamente golpistas, eles são minoria até o momento, não tem respaldo da instituição, até porque os militares... Eles se desgastaram muito com a ditadura. Enquanto corporação, eles perderam muito a sua capacidade, inclusive material mesmo, de estar sendo um ator importante no jogo institucional, no jogo político institucional. Agora, isso não impede que os movimentos sociais de direita, infecção fascista saiam com o lema intervenção militar já. Mas nem os militares querem intervir, porque eles não saberiam o que fazer com essa situação. Então você tem a... Então esse é o aspecto, vamos dizer, propriamente imediato que se pode dizer, né, hoje. Agora, nós estamos vivendo uma situação de muita contingência. O que é que significa? Significa que numa situação de caos político, de caos social, de convulsão, dos poderes da República sendo incapazes de manter a coesão social, evidentemente, em última instância, você possa ter, sim, uma intervenção militar. Mas eu acredito que, no momento, não interessa para a classe dominante, né, esse tipo de postura, até porque o governo que está no Palácio do Planalto é um governo de direita que está servindo aos seus interesses, os interesses da classe dominante, e é muito difícil você ter golpe militar numa situação onde esse governo está cumprindo, né, fazendo o receituário neoliberal. Agora, nós temos um problema mais complexo no plano continental, e aí nós temos que pensar para além do Brasil, da Argentina, pensar na situação da disputa pela hegemonia no plano mundial entre os blocos de interesses. Nós fomos pensar os Estados Unidos, estão com a política muito mais, vamos dizer, aguerrida, né, de defender os seus interesses na América Latina, e eles com certeza estão se movimentando, se articulando, né? O golpe no Brasil é parte disso. Nós não podemos imaginar que, né, com certeza, essa articulação golpista que teve um apoio do Departamento de Estado americano, de algum modo, uma logística, porque o Brasil é um elo importante nessa disputa hegemônica regional. A questão da Venezuela, né, que é uma questão, eu diria, estratégica dos americanos, e no caso, nesse ano e no próximo, né, teremos eleições na Argentina em 2019, são dois anos muito importantes para ver se de fato os americanos prosseguem, né, eles aprofundam essa política, né, de subalternização, né, dos países latino-americanos que desde 2000, a década de 2000, eles experimentaram governos, vamos dizer, neodesenvolvimentistas, não alinhados mecanicamente com os interesses de Washington, o caso do Kirchner, Cristina, Kirchner na Argentina, no Brasil, Lula e Dilma. Uhum. Nós temos uma movimentação muito parecida em outras experiências, no caso do Equador, da Bolívia também vai ter eleições, e Evo não vai poder concorrer. E a própria situação da Venezuela, que é uma outra incógnita, porque a crise se aprofunda. Então, eu diria que no caso dos militares, eles só vão, no caso do Brasil, assumir um protagonismo político caso as classes dominantes elas esgotem todas as possibilidades de uma sucessão que garanta os seus interesses, vamos dizer, por via institucional. O nosso golpe foi um golpe institucional. Isso é que é uma coisa curiosa, que merece ser estudado, né? Porque a gente tem experiência de golpes na América Latina, imaginando os militares. Mas nós esquecemos que, no caso do no século XXI, o formato dos golpes de Estado, eles têm uma outra natureza. Eles passam a se articular numa outra dinâmica de um estado de exceção, de uma articulação com o judiciário, com a mídia, com a manipulação de setores, dividindo as esquerdas, o caso da Argentina, talvez isso seja muito claro, né? Foi a divisão do peronismo, do cristianismo, tá? que possibilitou, inclusive, a eleição da direita. No caso do Brasil também, você tem movimentos nessa direção. Enfim, eu acho que, na minha opinião, o protagonismo dos militares é apenas, eles estão apenas nos bastidores, porque quem está atuando são esses atores, eu diria, mais fetichizados do poder do capital, né? Que é o Estado, a justiça, né? A mídia, a informação, a manipulação da informação através das redes sociais, né, do Facebook, os fake news, né, que isso tem um poder de manipulação muito profundo nas democracias. Isso é a grande preocupação nossa. Como nós podemos transformar nesse sentido? Xiomane, não sei se vos lo conocés, faleceu hace unos años, hará 2-3 años atrás, León Rosichner, un pensador, filósofo y psicoanalista argentino, uno de los más grandes pensadores del campo popular. Él tenía una frase muy interesante que decía: cuando el pueblo no se mueve, la filosofía no piensa. ¿Vos pensás que cuando el pueblo no se mueve, las ciencias sociales no piensan también? Exacto. Es la filosofía de la práctica. Es marxismo, es materialismo histórico. E eu diria que esse é o grande problema, de como você vai poder pensar a negação da negação, se essa negação ela não é uma negação idealista, como Hegel pensava, mas é uma negação no plano da materialidade, e que é a materialidade social. A grande questão é essa, só que a formação das classes, ela é o ponto crucial. E hoje passa pela questão da disputa hegemônica, da cultura, da consciência de classe, da organização política, mais do que nunca. É por isso que esse é o grande problema dos nossos intelectuais orgânicos, né? Partidos, sindicatos, centrais sindicais e os próprios intelectuais. Eles pensaram que nós estamos numa nova etapa de luta de classes que se dá nessa dimensão simbólica, cultural, reflexiva, para aprender essa inquietação social. Você tem muita inquietação social, mas está se fragmentando, estão de uma forma muito contingente, né? Você vê os caminhoneiros fazendo movimentações aqui, você vê aqui no Brasil, sem teto, né? Você vê trabalhadores, categorias insatisfeitas, funcionários, trabalhadores públicos, hoje mesmo, também no caso da Argentina, a mesma situação. Você tem muitos elementos de uma movimentação, de inquietação social. O povo está se movimentando. A questão é como é que a reflexão ela possa traduzir e dar um sentido no plano, inclusive, material das direções de partidos, sindicatos, de coletivos, né? É isso. É uma disputa ideológica. Eu, particularmente, eu acho que são elementos novos que estão diante de nós. Agora, a esquerda tem muita dificuldade para lidar com a cultura, com o simbólico, com a ideologia, a luta ideológica. Né? Nós temos uma tradição muito sectária, muito, vamos dizer, dogmática, certo? Eu sou um crítico também daquela esquerda socialista, comunista do século passado. Né? Eu acho que eu não sei se nós estamos preparados para fazer esse enfrentamento, mas a história vai ensinar, né? Porque a história ela tem essa função, ela tem uma função de estar provocando essas novas dinâmicas. Son dinámicas novas que están surgiendo con este capitalismo global, ¿no? Giovanni, los que participamos de alguna manera en las gestas, en los hechos realizados aquí en nuestro país en el año 2001, a partir del 19 y 20 de diciembre del 2001, las luchas callejeras, las asambleas populares, los movimientos de trabajadores desocupados. Se pensó en un momento que, ante la crisis grave de representación política de los partidos tradicionales, en esa época los políticos no podían salir a la calle porque donde los veía la gente los escupía. La gente, todos pensamos, inclusive quien te habla, que la solución y la salida era una revolución o un cambio importante, radical, a partir de los movimientos sociales, a partir de los movimientos de trabajadores desocupados, las nuevas experiencias del sindicalismo de base. ¿Vos qué pensás con respecto a los movimientos sociales? Si en Brasil pasó algo parecido, yo tengo en mente ahora el movimiento de los sin tierra, por ejemplo. ¿Vos pensás que los movimientos sociales pueden, de alguna manera, superar esta crisis de representación de los partidos tradicionales? Y si los ves como una herramienta importante para protagonizar el cambio social y el cambio político. Quando o candidato da esquerda no Brasil, Guilherme Boulos, do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade, ele é líder, é coordenador de um movimento social, o Movimento do Sem Teto, MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto no Brasil. Uhum. Evidentemente, que eu diria que no Brasil, tanto o MST, que já foi mais forte, hoje o MST ele perdeu muita sua força nesses últimos governos Lula e Dilma, porque muitas das demandas foram incorporadas pelo Estado, de um certo modo o movimento não tem aquela força que tinha no começo da década de 2000. Hoje, o MTST, ele é um movimento que está emergindo nas cidades, nas metrópoles brasileiras, porque o problema, o déficit, o problema habitacional é alarmante nesse país, tá? Só para, quer dizer, a questão da reforma urbana é uma questão crucial, tanto quanto a reforma agrária, a reforma da mídia, a reforma do judiciário, etc. Então, é claro que os movimentos sociais, eles vê aquele lado vivo da sociedade brasileira, mas ainda muito limitado no aspecto da organização, porque no Brasil, historicamente, nós temos uma fragilidade orgânica da sociedade civil, que ela foi, de um certo modo, você teve na década de 1980 uma maior organização da sociedade civil, dos sindicatos, dos partidos. Surgiu o PT, surgiu a CUT, surgiu o MST. Mas a partir de 1990, com a ofensiva neoliberal do governo Collor, né, governo SHC, né, você teve um terremoto político e social que mudou muito a nossa estrutura, debilitou muito, mas não impediu que o Lula chegasse ao governo em 2002. Mas o Lula que chega em 2002 ao Palácio do Planalto não é aquele Brasil de 1989, quando o Lula quase ganhava as eleições. O Brasil de 2002, quer dizer, por que se votou em Lula? Porque o modelo, aquele modelo neoliberal da década de 1990, ele tinha esgotado. É a minha tese. O neoliberalismo não se sustenta. Ele não se sustenta porque ele não pode se sustentar numa ordem dentro dos institutos da democracia, mesmo as democracias limitadas, as democracias do Rio. Então, só que Lula e Dilma foram governos foram incapazes de dar uma dinâmica protagônica aos movimentos sociais. Pelo contrário, você teve governos que não se prepararam para a disputa do Estado. Uma coisa é você estar no governo, outra coisa é você disputar o Estado. E isso talvez explique a facilidade do golpe, a facilidade como o Temer desmontou as conquistas, porque não se criou raiz. E você tem um sindicalismo fragilizado, embora tenha ressurgido no aspecto, quando a economia estava crescendo, mas o sindicalismo ele é muito limitado, porque ele depende do ciclo econômico. Você tem movimentos sociais também que, de um certo modo, assumiram uma capacidade de luta, mas nada comparado aos anos 80. Então, eu acho que essa é a grande questão nossa. No caso do Brasil, especificamente, porque quando se fala de Brasil, estamos falando de uma formação social muito diferente de qualquer outro da América do Sul. Nós temos uma tradição oligárquica, tudo bem, a Argentina também tem as classes dominantes, proprietárias, as oligarquias, mas no caso do Brasil, nós temos também uma estrutura mental, de consciência contingente, de classe, de representação política, muito aquém daquilo que, de um certo modo, por exemplo, se verifica na Argentina. No Brasil, jamais aconteceria aquele fenômeno que ocorreu na Argentina, quando De La Rua teve que sair de helicóptero do Palácio de Governo, expulso por uma multidão. No Brasil nunca aconteceria isso, né? Porque a forma de organizar o poder aqui é muito diferente. Primeiro é Brasília. Brasília, a capital federal, está distante do território da nação. Brasília é uma ficção. Brasília, quer dizer, se fosse o Rio de Janeiro, né? Talvez as classes dominantes da Argentina elas poderiam ter mudado a capital federal de Buenos Aires para outra. Mas aí é uma questão que, no caso do Brasil, se fez isso. Quer dizer, se afastou o centro do governo do território de disputa e de luta, que era o Rio de Janeiro. Antes era a capital federal do Rio de Janeiro. Outra coisa é o nosso sistema político. Um sistema político oligarquizado. Luiz, eu não vejo nenhuma perspectiva de que o próximo Congresso Nacional possa ser melhor do que esse que está aí. E é um congresso de bandidos, de mafiosos, de empresários, e eu não vejo, não tem nenhuma perspectiva de que possa ser diferente. Aí eu pergunto, que governo de esquerda, nem pensar esquerda, que governo de centro-esquerda vai poder governar sem um parlamento, né? Então, uma maioria política capaz de... Não, tudo bem, então vamos para o confronto, vamos fazer, mas a conciliação de classe no Brasil, ela é muito forte, mas ela é forte porque ela tem uma dimensão material. Né? Lula conciliou não porque a social-democracia, como Kautsky, a social-democracia alemã, que era uma questão ideológica, né? Essa conciliação é a minha leitura, o governo Lula, conciliação de classes, que uma certa esquerda chama, porque é de fato conciliação de classes, mas ela tem a ver com uma incapacidade de nós organizarmos uma materialidade política que pudesse dar sentido ou possibilitar o andamento da, vamos utilizar essa palavra, da governança do governo desse Estado. Aí a questão passa, então, pela disputa pelo Estado, mas isso é um acúmulo de força, que nós perdemos essa oportunidade nos 10 anos de governo Lula e Dilma. Infelizmente, eu diria que a situação do Brasil, ela é uma situação muito mais dramática que a situação argentina. Não vejo na América Latina nenhuma situação tão dramática, talvez a da Venezuela, mas politicamente lá a coisa está mais estruturada do que aqui. Porque aqui você tem uma crise social, uma crise política institucional no afastamento das instituições, dos desejos da nação, né? e de um certo modo uma perda. Nós perdemos uma oportunidade histórica tremenda, e eu acho que essa é a grande questão. A nossa luta agora é para tentarmos, com muito cuidado, sairmos desse caminho da exceção, né? E aí para tentarmos construir um outro protagonismo que consiga evitar o pior. O pior seria o fechamento, como aconteceu em 1968 no Brasil. Uhum. O Brasil teve um golpe em 1964. Giovanni, o verdadeiro fechamento. Giovanni, ya que estábamos hablando de León Rosichner, él decía que en determinadas circunstancias históricas, en determinados tiempos, el ponerse a pensar, el analizar críticamente, es también praxis, no es solamente teoría o práctica. Y te digo esto porque yo tengo acá en mis manos el libro La precarización del trabajo en América Latina, perspectivas del capitalismo global, que coordinaste con Claudia Figari del CONICET y con una serie de cientistas sociales brasileiros, un grupo de investigadores bolivianos también. Yo te quería preguntar, ¿por qué, desde cuándo elegís el trabajo como campo de estudio y por qué elegiste el tema del trabajo, el tema de la precarización, el tema de la globalización del capital como objeto de estudio y de militancia como intelectual? O trabalho é vida, né? A vida é trabalho, a vida social é o mundo social do trabalho. Trabalho no sentido dessa necessidade de sobrevivência que as pessoas têm no modo de produção capitalista. Isso é quase que uma obviedade. No século XXI nós já percebemos que, né, estudar o mundo do trabalho é estudar o mundo da vida social, na forma como se organizam os interesses, as necessidades, a luta por essas, a satisfação dessas necessidades, que também são muito complexas. E a questão da consciência de classe, eu ainda acho que é necessário nós aprofundarmos as nossas reflexões. Porque o capitalismo, quer dizer, o mundo do capital tem passado por um processo muito profundo de reestruturação, pelo menos nos últimos 30 anos. Eu estou lançando um livro agora no Seminário do Trabalho, que começa na segunda, que se intitula O Duplo Negativo do Capital. Eu penso exatamente nessas contradições do mundo do capital nos últimos 30 anos no plano global, porque eu acho que a gente tem que entender esse processo que estamos inseridos no Brasil, na Argentina, os países capitalistas estão inseridos num sistema mundial, num capitalismo global que vive uma profunda crise. Essa é a questão, né? E a questão que se coloca é como é que essa crise, essa dinâmica da crise, ela está alterando o perfil do mundo do trabalho, não apenas no aspecto da morfologia, da forma de ser, da classe, né, da classe que vive do trabalho, mas no metabolismo social, nas relações sociais, no processo da formação das consciências, da consciência contingente, da consciência necessária, que é com respeito às instituições coletivas de luta, né, partidos, sindicatos que vivem a sua crise histórica. Enfim, eu diria, Luiz, que tem aberto hoje um desafio imenso para o pensamento, que é pensar esses novos tempos, entendeu? Nós estamos num período histórico muito parecido, tirando as devidas proporções, com aquele período de 1848. Eu posso estar fazendo uma afirmação que possa, eu diria, até espantar. Mas tentemos pensar o que era 1848. Né? A primeira grande crise do capitalismo, aliás, a primeira crise do capitalismo industrial, uhum, né? Naquele momento, Marx, Engels, os jovens, eles criaram uma nova visão de mundo, né, materialismo histórico, né, vivendo aquelas contradições, né, e você teve uma crise, né, uma experiência revolucionária de uma derrota. Né, e o capitalismo, a partir dali, ele se desenvolve na década seguinte. É, e assumindo dimensões nunca antes vistas. E é a partir daí que Marx, em Londres, já exilado, vai, evidentemente, se dedicar aos estudos para entender essa nova... Eu diria que o velho Marx, e talvez nada garante que no século XXI nós tenhamos essa capacidade, mas eu acredito que podemos ter, sim, claro que tem, pelo acúmulo da experiência, do conhecimento do crítico, né? Ele deu um exemplo de que, em certos momentos, a nossa tarefa não é apenas a praxis no sentido, né, de transformar o mundo, né? Uhum. Mas é também interpretar o mundo. Quer dizer, você tem um tremendo mal entendido naquela tese de Feuerbach, quando ele diz o importante não é, os filósofos sempre fizeram interpretar o mundo, mas cabe transformá-lo. As pessoas esquecem quando é que o Marx falou aquilo. Ele falou no período de crise revolucionária, de experiência revolucionária. A Europa estava pegando fogo numa revolução. Então é óbvio que numa revolução a gente não vai escrever filosofia. Mas o fato é que na década de 1850, né, você teve uma derrota em 1849, em toda a Europa, as forças conservadoras, restauradoras venceram. E aí você tem uma tarefa que é tentar entender, mas é claro, acompanhando os movimentos sociais, né, porque também não é assim, essas novas mudanças, a dinâmica das crises, inclusive da crise capitalista. O Marx ele vai desenvolver uma teoria da crise capitalista nas décadas seguintes, o que ele, de um certo modo, não conseguiu desenvolvê-la a contento. O velho Marx morre sem deixar uma teoria da crise capitalista acabada, né? Então, quer dizer, porque ele estava vendo o novo mundo surgir. Ele não poderia. Agora, por que entendemos isso? Porque a partir daí nós podemos pensar, inclusive, as nossas possibilidades de luta. Diferentemente de 1848, o capitalismo vive hoje uma crise, mas não é uma crise de crescimento, como era em 1848. Né? O capitalismo vive hoje uma crise de senilidade. Né? É um sistema que envelheceu, apodreceu e não promete mais nada. Não consegue prometer mais nada, em termos, inclusive, de produção, de desenvolvimento. Dá para ver, a América Latina é o exemplo. O parasitarismo financeiro aqui mostra que a questão é saber, né, entender essa nova fase histórica. Entender as classes sociais, entender a dinâmica da crise, entender realmente a natureza da crise. Hoje você tem uma grande discussão dentro dos marxistas sobre a teoria das crises. Está se retomando nos últimos 20 anos, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França. Afinal de contas, que crise é essa? Né? A partir de 2008. Então, nesse meu livro, eu faço um resgate para tentar identificar a natureza da crise. E também, a partir daí, sim, nós podemos pensar a questão das classes sociais e da dinâmica da luta de classes a partir dessa nova composição do capitalismo do século XXI. Eu, particularmente, eu acho que é uma tarefa... É o que nós podemos fazer enquanto intelectuais. Tentar, agora, é claro que isso não é no gabinete. É no gabinete, mas não é só no gabinete. Tem que estar acompanhando os movimentos sociais, tem que fazer intervenções, tem que estar de um certo modo, né? Não apenas interpretando o mundo, porque a prática ela não, você não pode ficar exclusivamente nisso, mas também interpretar, mas ao mesmo tempo, né, buscar transformar dentro das condições possíveis, que é o que nós temos hoje, né? No caso do Brasil, é tentar reestruturar o campo político democrático para nós tentarmos construir uma capacidade de correlação de forças para... eu não acredito que a gente possa mudar essa ordem pela via armada. Se não é pela via armada, tem que ser pela via institucional, mas com amplo base de movimento social. Sem essa ampla base de movimento social, você não muda a ordem. Só a instituição, então, né? Essa é a questão, foi a falha dos governos Lula e Dilma, né? Eles ficaram muito na luta institucional de governo. Giovanni, vos sabés que este programa que se llama Documantes, el objetivo es trabajar, analizar y difundir el cine documental latinoamericano, sobre todo el cine social, el cine comunitario. Yo te quisiera preguntar, porque ya nos quedan pocos minutos de programa, y te agradecemos de corazón el tiempo que nos estás dando, tu valioso tiempo. Te quería preguntar acerca de Tela Crítica y acerca de tus trabajos vinculados con el uso de la cinematografía y la producción de audiovisuales en función de trabajos de análisis con terminología sociológica para interpretar la realidad. ¿Cómo comenzó eso? ¿Cómo viste esa beta para investigar el tema de lo cinematográfico como recurso, como herramienta de análisis y la producción de audiovisuales? Isso é uma tentativa de ressignificar a função do intelectual na academia, na prática social, na prática política. Eu sou um intelectual, sou um sociólogo, sou um professor, sou um pesquisador. Então, a minha tarefa é tentar criar espaços de reflexão crítica. Eu não sei fazer outra coisa. Eu diria que essa é a grande tarefa nossa, né? Isso que você está fazendo, que é uma tarefa midiática, de estar articulando ideias, né, no plano global, né? Estou aqui no Brasil, no interior do Brasil, você está na capital argentina, suponho. Nós temos hoje que está mobilizando todas as nossas ferramentas de luta ideológica, e eu tento articular isso há muito tempo, porque também tem uma questão da paixão, né, pela arte, é articular o cinema. Comecei com o projeto Tela Crítica, que é análise de filmes para discutir a sociedade. É uma grande ferramenta didática, isso se utiliza muito, não apenas no Brasil, mas na Argentina, porque hoje a geração os jovens são jovens com a cabeça midiática, são imagens, incrível, né? A juventude hoje está migrando do Facebook para o Twitter e o Instagram. Então, quer dizer, é uma juventude cada vez mais imagética. Nós temos que saber lidar com isso, né? E depois eu entrei na produção de vídeos. O vídeo hoje é uma ferramenta importantíssima para a luta política, para disseminar conceitos, reflexões, propagar ideias. E nós temos um espaço importante, que são as redes sociais, a internet. Há um culto do que antes visto. Hoje você pode estar produzindo um vídeo e disseminando isso, e tem milhares e milhares de views, de pessoas assistindo, o que há 50, 100 anos isso era inimaginável. A questão é que eu comecei a perceber isso daí. E hoje eu tenho um projeto Cine Trabalho, que é um projeto de produção de vídeos. A produção de vídeos que eu faço, ela é focada dentro da minha especialidade, como eu te falei, que é estudar o mundo do trabalho, expor o mundo do trabalho, dar visibilidade ao mundo do trabalho. Então eu faço isso de duas formas, produzindo vídeos com depoimentos de trabalhadores para exibir e refletir em espaços de sala de aula ou coletivos, né? Aí você vai desenvolver uma capacidade de ouvir o outro e refletir, discutir a partir da experiência do sujeito. E também a questão da memória, que ultimamente eu tenho feito vídeos com pesquisadores da sociologia do trabalho. Acabei de produzir um, inclusive, de um sociólogo argentino chamado Júlio Messa, que não é marxista, mas o Messa é um amigo, é de uma geração antiga, de regulacionista, digamos assim, né, reformista, né? Mas é importante que a gente resgate experiências desses pesquisadores que estão se perdendo. Essa é uma geração que está acabando. Eu estou finalizando um vídeo que eu vou lançar terça-feira, próxima agora, no Seminário do Trabalho, que é sobre Ricardo Antunes. Uhum. E é memória de pesquisadores, de interlocutores, e enfim. Eu gosto de mexer com vídeo, tem aquele lado do prazer, e gosto de cinema, mas eu jamais vou não tenho interesse de ser cineasta, nem tenho interesse de mudar de função. Eu quero apenas utilizar a minha função de intelectual crítico, de pensador, sociólogo, utilizar esos recursos mediáticos que hoy son fascinantes. Giovanni, se nos acabó desgraciadamente el tiempo. Fue un placer enorme el haber compartido este tiempo, esta hora con vos. Mantengámonos en contacto, en comunicación. Te cuento a vos y le cuento a los oyentes que el domingo 10 de junio inauguramos aquí en la radio, en Alvarado 1961, en el barrio de Barracas, un espacio de cineclub, precisamente como un espacio de debate, de discusión y de análisis de la realidad, porque no vamos a pasar cualquier cosa. Vamos a inaugurar el espacio con la proyección de un film que se llama Pibe Chorro, de Andrea Testa, que va a estar aquí con nosotros. Y bueno, y ahí inauguramos este espacio, que es precisamente para trabajar lo que está diciendo Giovanni en estos momentos, como una herramienta de contrainformación, de análisis crítico de la realidad, de debate, de reflexión. Así que te agradecemos mucho todo este tiempo, Giovanni Alves, tu valioso tiempo. Te mandamos un abrazo y nuestra solidaridad desde aquí, modesta, humilde, con la lucha del pueblo, con tu pueblo, que es también el nuestro. Gracias, un abrazo grande, Giovanni. Gracias, Luis. Un abrazo para todos. Y una oportunidad que estuvo a Buenos Aires. Espero te dar un fuerte abrazo también. Bueno, gracias. Abrazo, buenas noches. Gracias. Bueno, yo le entendí perfectamente. No sé ustedes ahí del otro lado si le entendían bien. Se le entiende perfectamente, salvo alguna palabra. Fue muy valioso este tiempo para nosotros escuchar. Giovanni es un intelectual, es un pensador de alto nivel en el pueblo brasileño. Es un intelectual orgánico que trabaja mucho en contacto con movimientos sociales, con sindicatos. Le quiero mandar un abrazo a Burlando Fronteras, que me manda un mensaje que dice que llegó al final del programa, qué bueno, que nos manda un abrazo, que le gusta el programa. Esperemos que el programa sea a gusto de ustedes. Pablo en la operación técnica y Gustavo. Y Gustavo y Pablo y Joel, acá en la operación técnica, con una operación técnica colectiva. Un abrazo y un beso a la gente del canal de noticias TN, que hoy cumple 25 años de volasear a la población. Así que no sé qué quiere decir Pablo. TN, loco. Así que le mandamos un saludo muy grande a la gente de TN. Que se muera Canaletti. Que se muera Canaletti. Canaletti, ese es un personaje. Les puedo pedir, Pablo, ¿te puedo pedir que cerremos el programa con Tosco, el tema de Jauría? El próximo programa va a estar Darío Mieliakovsky. Médico oncólogo, vamos a hablar sobre las metáforas del cáncer en el cine, en los medios audiovisuales, y después les comento para el otro programa. Así que los esperamos igual nos queda un fin de semana. Lo esperamos el 10 de junio en la inauguración del Cineclub aquí en la radio. Así que les mando un abrazo, que tengan un buen fin de semana. Gracias. Pero si uno lleva bien adentro la convicción de la lucha obrera y popular, cuando se encuentra en la cárcel, siente el orgullo de mantener su dignidad, porque esa es la dignidad de los compañeros que están afuera. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? A empujar el mundo desde acá. Sin tu fuerza, sin tu voluntad, sin tu incorruptible honestidad. Cuando el sistema cruel tan eficaz creado nos somete.